E ele diz mais sobre o presbítero, o pastor, o que lidera. Sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Como é que eu posso ensinar? Só se ensina o que aprendeu, irmão. E só tem certeza do que aprendeu se pôs em prática. Então, tudo que você já aprendeu com Jesus, você pode ensinar. Tudo que você já experimentou com Jesus, você pode ensinar. Apto a ensinar. Não dado ao vinho, tem duas dimensões. É não beber mesmo. Não, então aqui está falando que pode beber vinho, está vendo um pouco, mas... Bem, aí nós temos que entrar numa outra dimensão de estudo da palavra aqui. O contexto cultural daquele povo e daquela época admitia vinho. Hoje, o nosso contexto cultural e da nossa época, o vinho é mais para uma bebida alcoólica só e bebedice do que qualquer outra coisa. Nós não temos o hábito de uso do vinho, então é melhor não beber nada. Que não seja dado ao vinho, e a outra dimensão é a alegrias passageiras desta vida. Pessoas que são tão fúteis, que trocam qualquer coisa do reino de Deus por uma alegria passageira, rapidinha, e que vai. Vinho, né? Por isso Paulo diz lá em outro tempo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está falando só para não beber, ele está dizendo não nos alegrarmos só com as alegrias passageiras, não nos embriagarmos com as alegrias passageiras dessa terra, porque elas geram dor de cabeça depois, elas geram ressaca, e a ressaca no mar é uma destruição, irmão. Moderado, moderado, seja conhecido de todos a vossa moderação. Eu não posso ser alguém de extremos no reagir, no falar, no pensar. Eu preciso ser moderado. Inimigo de contendas. Eu pago um boi para entrar numa briga e dois para sair dela. Como é que é? Não, então não é esse ditado não, gente. Não. O meu ditado é eu pago uma boiada para não entrar na briga. Assim é melhor. Assim é melhor. Obviamente que vamos ter pontos de conflito com um advogado, mas tem que ser assim. No final das contas, nós não entramos na justiça contra o pessoal, nem temos uma ainda, mas tudo que um homem podia fazer, ele fez, está esperando só a fábrica que tem que entregar a outra parte das máquinas lá. E resolvemos do mesmo jeito, e não temos uma pendenga na justiça, não temos um inimigo contra nós, e passamos o tempo e estamos caminhando para diante. Acabou, né? E tínhamos direito, legalmente tínhamos direito, mas temos que avaliar o que é que vai gerar uma contenda, uma briga. É melhor não entrar em contenda e briga, e às vezes abrir mão de algumas coisas que, olha, liberam a gente, viu? Não vale a pena. Desculpa os advogados, mas tem grande coisa lá que precisava mudar tudo, mudar tudo. Os advogados tornarem-se pastores e ganharem bem pouquinho e com causas. E ganharem muito com outras coisas, amém. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina. Essa é uma outra palavra em português difícil de compreensão, mal traduzida, porque disciplina sempre tem como conotação principal descer a marreta, vou disciplinar, vou descer o bambu. E disciplina significa tudo em ordem. Quando um filho está fora de ordem, quando os pais, como às vezes a gente vê alguns assim, eu não sei o que eu faço mais com meu filho, meu Deus, eu não dou conta, meu Deus do céu, ele tem 3 anos e ele grita, ele chuta, ele xinga, ele não quer isso, ele não quer aquilo, meu Deus, eu não sei o que eu faço, é muito difícil, eu não quero mais. Está tudo fora de ordem, está tudo sem disciplina. Não, mas porque é o seguinte, você vai ver, quando está nessa idade é maravilhoso, mas quando cresce, olha, Deus me livre. está repreendido, porque a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Pode pegar 100% dos adolescentes problemáticos, nunca foram ensinados. Só isso. Não é porque tem um desvio de caráter, não é porque tem isso, porque herdou isso, porque... nunca foram ensinados. Mas como é que eu ia ensinar? Não, tudo bem, você não tinha como ensinar, porque não tinha nem ensino. Agora é só começar de novo. São características de quem vai liderar o reino de Deus. E todas elas ligadas ao relacionamento dentro de casa, com as pessoas, com as vidas, coração a coração, um a um.